6258, complete a aproximação, chame a torre no 8 desse 195. 2152, sol aos 4,6, direito 21 no decimal 1 no som. 21, para o TAM 3152. Salvador, boa noite, Xené 6218, 1 milha para o 72. T58, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 89. Boa noite, 10, uma vez, pronto, pode parar do 10. Gol 10, 98, autorizado alinhar e manter 10. Alinhar e manter 10, 10, uma vez. America 230, pass level 160, contact Recife, frequency 126, decimal 85, enable 125, decimal 45. T600, descende e mantém 4000 feet, and 81015. Clear, high speed, fly direct, Sierra Vito 369. Solando, boa noite, gol 1098-2500. 1098, contato no radar, suba via PUCA para o nível 370. Via PUCA 370, vai manter a proa 080, aí 5 mil. Gente, após desvio, vou direto já. Após desvio, já, 1098. Você poderia coordenar com o centro de sítios e par? Inicialmente aguardando a coordenação. Positivo, já aguardando a coordenação na 098. para 098, chama Sandro Risque, em 126.5. Como 2685, gol no 098. São 3600, autorizada por uso, senhor Vitor 366, para dar início ao procedimento renal, em pista no zero. Uso 366, autorizada renal, em 3600. 3600, dessa sim, instruções para 2500 pés, o ajuste na 095. Azul 4062, boa noite, oceano, identificação, chegada mar, e desse mantém o nível de voo 050, autorizado VAR na produção, senhor Vitor 366. 050, na produção, senhor Vitor 366, ou 4062. final approach, runway 10. Approach control. 3600, established on final approach to runway 10. Roger, complete time, control are now 118.195, good land. 118.195, good night, 10300. Salvador Tower, good evening, 10300. 3600, clear to land runway 10. Wind is 120 knots, 6 knots. Clear to land runway 10, then 3600. Pouca 3062, sem restrições para 2.500 pés, hoje 1095. Autorizado o procedimento, reporta estabilizado. Sem restrições para 2.500 pés, com 1015 no ajuste, o azul 4062. Um pequeno desvio à esquerda para 050 devido a informações e após a presa para o do 366 novamente. Confirme. É o azul 4062. Está efetuando um pequeno desvio à esquerda para 050 devido a informações. Entendi. Após desvio, já sobre a navegação voando 366. Sim, após desvio 366, azul 4062. Só revou 1354, boa noite. 354 autorizado, Lima 10. Lima 10, 354. 3600, solo 06, direito 211 solo. Direito 211, 3600. Falou 219, né? 219. 4 autorizado, decolar, vento 1 00 graus, 10 vai. Autorizado a decolar, voo 9354. Está estabilizado no RNAVE o azul 4062. Azul 4062, completa contorno em 118 decimal 95. 118 decimal 95, boa noite, 4062. Torre Salvador, boa noite, azul 4062, tá final de 9 milhas. Azul 4062, continua, aproximação, aguarda a direção de pouso. Continua aguardando, azul 4062. Uno 354, decola 09, controle 120, decimal 8. 208, boa. Controle, boa noite, eu vou 1354. 1354, contato radar, decolagem saída PUCA, nível 230. 230. Autorizado pouso, vento 100 graus, 109. Autorizado pouso, pista no 0, azul 4062. Bono 228, a senhora identificação chegada à Mari, desse mantém o nível de voo 050. Obrigada. autoriza a direita para 070 por... Tá livre. Depois retorna para o Produ 66, se for possível. Tome na Produ 66. Obrigado, governador. Passaria 2228, autorizado a Lima 110. A Lima 110, passaria 2227. Azul 4062, solo aos 13, direito 211, só. 211, solo livrando direito 4062, tá ligado? Uma 354, chama sempre Recife em 126, decimal 85, alterna em 12545. Primária 12685, secundária 12545. 3625, decola 16, controle 120, decimal 8. 208, 2228. Controle, boa noite, passarei 2228. 322228, contato radar saída Arbor 1, sem restrições ao nível 180. Sem restrições até o 180, passarei 2228. Bruno 228, sem inscrições para 2.500 pés, hoje destino 0 no 4. Após desvios, voo Sierra Vitor 366, reporte estabilizado. Obrigado, pode vir 366, 2500 pés, 1014. Vai informar a estabilidade. Boa noite a você. Voador, passarei 2228, se possível, autoriza eletro. Autorizado. Autorizado, direto eletro, passarei 2228. Salvador, passarei 2228, solicita pequeno desvio à esquerda para o A260. Autorizado desde hoje, reporte ao término. Reportar ao término, 2228. Salvador, passarem 2828. Sim. É possível coordenar por ordem dentro do destino, passarem 2828. Gentileza correndo com Recife em 1.26.0, casa negativa em 1.288. 260-1288, passarei 2228. Pesado no RNAV da 10 Gol no 228, tá brincando? Torre 1895, Gol 1228, Mongol. 295, obrigado, bom trabalho. Salvador, boa noite, Gol no 228. Estabilizado o final da RNAV, passou 372 na sua escuta. Alô, Gol 2228, autorizado, pouso 120 graus 8 mais. Pouso, Gol no 228, obrigado, pista no zero. Solo 28, solo 29, direito 21, decimal 1, solo. 21, 1, obrigado. Gol 972, o senhor identificação autorizada de chegada na área e desse mantenha o nível 040. Correção, 050. confirme pro Gol, o Nono 72 está autorizado para prosseguimento? Nono 72, desça para 2.500 pés, hoje na 0. Autorizado em Renave, pista na 0, reporte estabilizado. Reportará estabilizado Gol, o Nono 72. Já levar na produção, Vitor 366. Tá bom, 366, Gol, o Nono 72. Passando Serra, feito 366, Gol, Nono 72. E 1895, Gol, Nono 72. 1895, sabe que é. Torre Salvador, boa noite, Gol, Nono 72. Salvador, Gol, 1972. 1972 autorizado pouso, vento 100 graus, 109. Livre pouso na 190, Gol, 1972.